sempre do meu lado. Não dá mais pra ficar longe de você assim, amor. A distância entre nós está muito ruim. Por favor, liga pra mim. Te fazer feliz e ser pra sempre o seu namorado. Volta, volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu. Hoje reconheceu que o erro foi só meu. Volta, volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu. Hoje reconheceu que o erro foi só meu. Especial pra Rádio Bravo FM. A Rocha. Não dá mais pra ficar longe de você assim. Entre nós está muito ruim. Por favor, liga pra mim. Eu não vou te deixar. Eu quero é mais te amar e ter você pra sempre do meu lado. Te fazer feliz e ser pra sempre o seu namorado. Volta, volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu. Hoje reconheceu que o erro foi só meu. Volta, volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu. Hoje reconheceu que o erro foi só meu. Que o erro foi só meu.